BetaCast informa. Antes de solicitar o seu beta na página do NIA, lembre-se de enviar o máximo de informações possíveis da sua história logo na primeira mensagem. Bem-vindo, ouvinte, leitor, escritor curioso, habitante de outros planetas, aê, criaturas fantásticas. Começa agora mais um BetaCast da Liga dos Betas, comigo, a Clara, e a nossa produtora, a menina corajosa, desbravadora de podcast, a Ellen. Fala um oi, Ellen. E vê, pensa que eu sou tudo isso, né, Clara? Garota, não estraga. Você tem que fazer a finta. Manda ver. Fala, oi, gente. Pô. Que nada. Tudo bom, gente? Vocês já me conhecem. Quem vocês não conhecem é o nosso convidado. Que tá rindo. Se apresenta aí, convidado. Tipo, oi, gente. Sou Fernando Cabral. Eu sou autor e beta também. Tudo chique. Viu a voz dele, Ellen? Não, a voz dele é top, né? Diretro. Ai, que horror. Gente, vamos lá então. Pelo título do nosso BetaCast de hoje, vai ficar muito fácil de saber de que tema que a gente vai falar. O título é Utopia Negativa. Nós não vamos falar sobre... Chique, né? O caos... É muito chique, mas a gente não vai falar sobre caos apocalíptico, não. Esse é representado na literatura. Nós vamos falar sobre um gênero que divide opiniões. A gente vai falar sobre a distopia. Tema nem um pouco complexo. Tem gente que acha, né, que é tudo a mesma coisa, tá enganado. Na verdade, a distopia, ela é o oposto da utopia, porque na utopia a gente sabe que a gente tem uma sociedade perfeita, todo mundo é feliz, vende algodão doce na rua, o céu é azul, todo mundo tem casa com piscina... É tudo certo, né? A distopia é o completo oposto disso, né? A distopia é uma sociedade que deu... Em algum momento da situação, deu errado, né? Deu ruim. E na literatura pós-apocalíptica, um evento externo é o causador de toda uma treta, né? Vamos dizer assim, de todo um problema. Pode ser que um meteoro caiu na Terra. Tipo, a Hora de Aventura, né? Hora de Aventura, o meteoro caiu na Terra. Uhum. Que, querendo ou não, é uma distopia, né? Hora de Aventura. Não, né? mas peraí. Ou uma tempestade solar. Não, eu achava que Hora de Aventura, quando fala da Guerra do Cogumelo, tinha sido a questão nuclear. Porque quando tem aquelas bombas, eu acho que foi. Não tem aquele com os cogumelos, assim. Acho que teve uma série de eventos, né, no planeta. Teve uma série de eventos. Teve a Guerra dos Cogumelos, mas teve também o meteoro, né, que caiu. E toda vez que o meteoro cair, né, toda vez que o meteoro cair, ele mudava a como é que chama? O paradigma do mundo, da Terra, né? Ah, disso eu não sabia. Bom, mas enfim, né, a literatura pós-apocalíptica trata disso, né? Tem os zumbis também, que às vezes é causado por vírus, essas coisas e tal, mas o importante é vocês saberem, a gente saber que distopia é uma sociedade que desgraçou de algum jeito, vamos dizer assim. Desgraçou de algum jeito. O que eu sei é que o nosso convidado, ele tá me ajudando muito, assim, maravilhosamente bem, divinamente, a revisão de uma distopia. Eu sei que eu tô escrevendo capítulo, não briga comigo. tô dando um certo trabalho pra ele com esse plot que do nada eu virei e falei assim: ai, peraí, que eu acho que eu pensei numa coisa melhor pra fazer. Então, chulapada ao vivo. Não, mas tudo bem que ele super entendeu e tal, que ele é um beta show de bola. Então, assim, cara, me deu várias dicas bacanas. Então, vamos deixar o merchan de lado rapidinho, né? Porque só pra quem ainda não entendeu direito que meleca é essa, né? Já a gente tá falando de distopia. A gente tá falando daquelas tretas que a gente vê nos Jogos Vorazes, no Doador de Memórias, Divergente, aquela série, aquela trilogia Feios, que na verdade era pra ser uma trilogia e virou um livro a mais. Maze Runner também. Aí tem um clássico da distopia, bem antigo, que é 1984. ele fala, assim, de uma distopia, assim... Não, peraí, Clara, peraí, calma aí, que você tá muito afoita hoje. Ai, você tá muito afoita. Desculpa. Vamos com calma. Antes da gente entrar de vez no assunto, roda a vinheta aí. Pra quem gosta de ler... E pra quem gosta de escrever... Ah, para de ser maluca. DataCast! Uma transformação geral aí, um esquadrão da moda. Podcast da Liga dos Betas, do Nia Fanfiction. Tem que ter olhão grandão, lábio carnudo. Porque é eu que falo tudo isso. Aí, agora sim. Agora a gente vai entrar com tudo nesse DataCast nosso hoje, que tá bem polêmico. Aliás, eu não sei se existe um betacast que a gente faz que não é polêmico, na verdade. Eu também acho que não. Enfim, seguinte. Será que distopia é só um gênero pra juntar tudo quanto é enredo futurista? Como algumas pessoas aí costumam dizer? O que vocês acham? Eu não sei. Será? Só futurista? Será? Pergunta difícil, hein? Não faço ideia. Primeiro de tudo a gente tem que entender o que é a distopia. Vai lá, Fernando. Você tem que arriscar uma definição pra isso aí. Arriscar uma definição pra distopia. Nossa. É. Eu acho assim, que o que a gente falou antes da vinheta é válido, né? Que... A distopia, ela é o retrato de uma sociedade que não deu certo. E que deu uma treta muito grande. Melhor definição. Então, a definição pode ser que sirva assim. Então, no caso, eu acho que ela não serviria só para um enredo que se passe no futuro, não. E você, Ellen, você acha? Eu não tinha muito assim, contato com distopia. Eu conheço um pouco de algumas histórias que envolvem distopia. Mas eu acho que realmente isso que a gente falou, acho que é a coisa mais pertinente mesmo que tenha falado da distopia. É uma sociedade que em algum momento teve algum problema nela e tá tudo muito ruim. Não que a nossa sociedade de hoje não esteja ruim, né? Mas a gente tá acostumado a viver nesse paradigma, vamos dizer assim. Né, que a gente vive, os costumes nossos. E a distopia é quando um evento ocorre e ele tem uma dimensão tão grande na Terra ou em alguma parte dela que muda tudo que você conhece a respeito do mundo que você está acostumado a viver. Eu acho que distopia é isso, é mudar o paradigma do lugar que você vive ou do planeta, de uma maneira geral, ele muda drasticamente, pra pior. É, porque talvez seja por isso que é mais fácil falar que a distopia se passa no futuro, porque você pegar o ponto que a gente tá e chegar a um clímax, né, de destruição e sei lá, e pandemônio, é mais fácil do que você pegar e olhar pra trás pra ver isso. Uhum. Mas não é impossível, não acho que seja impossível. Então, a literatura, ela tá aí pra isso, né, pra vencer essas barreiras aí do fácil. Eu acho que a literatura distópica... Oh, é sério, gente, eu acho isso mesmo. É um saco de xixi na cara da sociedade. Como assim, gente? Que definição é essa, Clara? Eu acho assim, tipo assim, enche um saco de mijo e taca, sabe? Porque ela alfinetou. Assim? Cara, é pra alfinetar a sociedade. Você sacou algumas questões aí sobre totalitarismo. Essa coisa do poder, ele tá centralizado nas mãos, assim, de poucos, né? E a maior parte do povo tá se ferrando totalmente. Então, eu acho que... Nada novo debaixo do sol. Mas eu acho que a graça da distopia é fazer você pensar. Porque ela tem um discurso, como a Ellen falou, nada deu certo, né? Mega negativo. Né? A tua vida tá caminhando pra ser uma montanha de dejetos, sabe? E não vai, não demora muito. Então, eu acho que a distopia, ela tem uma função, assim, um apelo, né? Uma função social e filosófica muito grande, cara. Que é você mesmo colocar a sociedade pra pensar. Uhum. É, como a gente tinha comentado também, né? Dentro da distopia, a gente tem vários subgêneros. Mas uma coisa que a gente pode encontrar em comum em todos esses subgêneros é o discurso pessimista, que eu acho que é uma das coisas que mais chama atenção na literatura distópica, igual você falou. Uhum. E vertendo mesmo para um lado da filosofia aí do negócio, de fazer o povo pensar na sociedade que ela tá vivendo, a função dessa história é fazer a gente pensar, né? Tirar, é como se aquela história fosse um reflexo do que a gente vive hoje. Porque, querendo ou não, todas as histórias, né, a maioria delas, eu acho que acaba sendo uma grande crítica à sociedade, ao governo que a gente tem, de uma forma geral. Porque tem muita gente, eu mesma, às vezes, acabo me alienando de muita coisa que acontece no país. Por exemplo, as desgraceiras políticas que estão acontecendo hoje em dia no Brasil. Pô, tu liga a televisão, é um inferno. Só desgraça atrás de desgraça. E tem gente que tá aí no mundo hoje achando que não é nada de demais, né? Viver num regime ditatorial, ou viver de boa, né? Num golpe à democracia. É. Não tô dando nome aos bois. É, mas sabe que tem muita gente que tá falando que prefere que volte a ditadura? É, exatamente isso, Fernando. Vai ser a nossa distopia. É. Ó, a gente caminhando pra montanha de 10 dias, né? Não vai demorar muito. Peraí. Então, mas assim, eu tava, enquanto vocês falavam, eu tava pensando aqui numa coisa. A distopia, será que a distopia, ela só mostra mesmo essa coisa ruim, esse lado ruim que a gente tem? Ou ela consegue fazer com que as pessoas pensem, mostrando possíveis melhoras? Porque, nossa, por exemplo, se você cria uma sociedade... Isso é filosófico. Se você cria uma sociedade que ela tem os seus problemas, e que são problemas, vamos dizer, que são problemas cruciais para que a história aconteça, mas que, por outro lado, ela também tenha pontos positivos nas quais a nossa sociedade falha. E isso pode... Vocês acham que isso pode fazer com que as pessoas também parem pra pensar? Se você fala, tipo, ah, e se? Sabe? Não, você... E se fosse mais organizado esse ponto aqui? Entendeu? Nossa, você já me fez parar pra pensar. Não, eu acho que pode ter. Porque, assim, em todas as épocas das sociedades, das civilizações que existiram na Terra, existiam os pontos negativos. Sim. E os pontos positivos. Eu acho que dá pra se fazer uma história onde tenha toda a trama e onde o problema central se concentra, mas ainda assim mostrar algum outro ponto positivo. Porque pensa comigo, pra começo de conversa, eu acho que aquela civilização, aquele regime que tá acontecendo naquela história de distopia não teria começado, não teria dado certo se não tivesse algum ponto positivo pra mostrar pra sociedade. Uhum. Que tá vivendo debaixo daquele regime. Tem que ter alguma coisa boa por um outro lado pra falar pro povo, não, mas ó, a gente tá vivendo desse jeito aqui por causa disso, disso, disso, porque é melhor do que era no passado. Eu acho que tem que ter esse ponto pra, tipo assim, contrabalancear a história. Tem pontos positivos naquela civilização em questão, seja em que história for. Quer dizer, não tô entrando aqui em questão de pós-apocalíptico, né? Porque, por exemplo, se você for pegar a história que o mundo deu ruim com tudo de zumbi, o que tem de bom, né? É, né? Aí fica difícil. Não, mas pode ser que tenha gente que encontre pontos positivos nisso. É, pode ser, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que tá muito complexo. Porque... Não, é porque você tá falando assim, a questão de que eles estão mostrando que aquilo é muito certo. Mas, cara, de repente o muito certo também é o muito errado. É. A gente vê, assim, quando a gente, né, tem algumas literaturas de distopia que elas falam justamente isso. É o caso do Faze, eu acho que a Ellen deu uma lida sobre essa série e tal. Uhum. Mas assim, só pra dar um apanhado, não vou dar spoiler nenhum. Uhum. Ela também, ela trata justamente assim, as pessoas hoje em dia que são bonitas, na verdade são feias. Porque eles criam assim, depois dos 16 anos, Os adolescentes. Olha, não, isso aí tá na, isso tá na sinopse. Para, tá na sinopse. Depois de 16 anos, eles passam por uma transformação, uma cirurgia, e aí eles ficam perfeitos o tempo todo, felizes e vivendo de festa. Deveria ser utópico, né? Mas é um, assim, um ponto que deixa. Que é problemático, né? Onde que tá o erro aí? Onde que tá a falha aí? Eu acho que não tem... Ninguém tem livre-arbítrio aí. Então é como se fosse assim, uma coisa boa, né? Que você pode ler como uma coisa boa, mas na verdade ela é problemática. Você pode ver como problemática. Disfarçada, né? É uma coisa ruim disfarçada de coisa boa. De coisa boa. Então, assim, aí me traz, assim, uma outra questão. A distopia. Ela é um tema... Que ela é bola de neve, tipo, efeito dominó, sabe? Não tem aquele filme do Wall-E? Não sei se vocês viram. Fernando, eu você adoro. Viu o filme? Uhum. Wall-E. Nossa, eu tava conversando com a Ellen antes, perguntando se ela tinha visto esse filme. Ela falou, pô, eu ainda não parei pra ver direito, não sei o quê. Tá na lista. Aí tem assim, um monte de gente não viu ainda. Então, principalmente tem gente que não gosta de animação mesmo. E assim, meu pai e meu irmão não gostam. Nesse filme, a poluição, ela é o tema central. Todo mundo decidiu que podia jogar o lixo em qualquer lugar, ninguém reciclava, ninguém cuidava de lixo, ninguém fazia nada. Então, assim, a sociedade, né, o planeta, ele ficou num ponto de poluição que, e cada vez mais, eles consumiam também tecnologia. Aí eles acabaram orbitando a Terra e ficavam lá, tipo, totalmente... Eles nem andavam mais, eles não conseguiam andar porque ninguém fazia exercício, o sedentarismo era 100%. Eles não faziam força nem pra pegar um copo de nada, entendeu? Porque a tecnologia trazia o copo e o canudinho, sabe? E eu acho que isso foi gerando assim, alguém resolveu que não ia jogar o lixo fora, e aí de repente todo mundo achou que não ia jogar o lixo fora, aí pararam de reciclar. E aí começaram a construir um lugar pra eles irem enquanto a Terra tava sendo soterrada. Isso é um efeito dominó. Vocês acham que é por aí? Ou que não? Isso aí já é exagero? Happy Hunger Games! And may the odds be ever in your favor. Pra mim, eu concordo que é um efeito dominó. Eu tava lembrando também, quando você tava falando, que eu comecei a assistir Supergirl, né? Uhum. Que era uma série que já tava na minha lista faz um tempinho pra assistir e tal. E embora eu não assista, assim, muito, né, série de super-herói, eu gostei da proposta que a série, num todo, assim, colocou. Porque ela trata, assim, de questões sociais de uma maneira, assim, bem, bem sutil, sabe? E ela traz essa questão de que a Supergirl, ela veio pra Terra, né? Pra ser a guardiã do Superman, que na época era nenezinho ainda. E ela foi designada pra vir pra Terra pra cuidar do primo dela. Os pais dela mandam os dois embora pra Terra porque eles sabem que Krypton tá sendo destruída. Aham. Uhum. E eles deixam bem claro na série de que os kryptonianos, eles usaram de maneira tão descuidada os recursos que o planeta deles tinha, que era inevitável a destruição, uhum, de Krypton. Então, por isso que eles mandaram os dois embora pra Terra, porque a mãe dela, que era uma das importantes lá, a juíza de Krypton, via que não tinha condição e ela se sentia culpada por causa disso. Que ela não tomou uma atitude, uhum, pra fazer com que eles pudessem salvar a Krypton, né? Antes de ser destruída, antes de explodir lá o planeta deles. Ou seja, começou mesmo foram consequências atrás de consequências causadas por decisões erradas de todos os habitantes que viviam naquele planeta. E, querendo ou não, a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, né? No, total. No mundo, né? As coisas que a gente vê aí. Então, é assim, a distopia, ela fala sobre essas consequências de um jeito tão pessimista que vai fazer o leitor não querer de jeito nenhum se imaginar naquilo que tá acontecendo, uhum, naquela sociedade. Na possibilidade de viver naquele mundo. Igual eu não gostaria de viver num mundo cheio de lixo. É. E no Brasil a gente vê o tanto que o povo joga lixo, né? Uhum. Na rua. Nossa. Descuidadamente. E é muito complicado isso. E a gente tem o exemplo de jogos vorazes. Eu não queria me imaginar vendo a minha própria morte sendo usada num reality show, como se fosse um Big Brother. Já imaginou isso? Não tem cabimento, né? Nenhum, cara. E assim como o efeito dominó, ele leva a distopia, eu acho que, tipo, muitas distopias que a gente conhece, elas acabam tendo esse efeito dominó inserido novamente nela para que tudo mude, né? Para que aconteça, para que chegue no clímax da história. Jogos Vorazes é muito assim, né? Tipo, porque a Katniss levanta a mão e se oferece como para ir no lugar da irmã, ela desencadeia toda uma série de acontecimentos que vai gerar uma revolução. Então, exatamente. Também, esse efeito dominó ele está presente tanto no passado quanto no presente, no próprio presente da história, da distopia. Uhum. E também, assim, eu acho que uma coisa que eu parei de pensar também, que tem muito, mas acho que isso também faz parte da jornada do herói, não sei, que é do conforto, né? Que no caso do Wally, que a Clara mesmo contou, tem o conforto das pessoas, das próprias pessoas, que é tipo, não quero jogar lixo, e isso acaba se desenvolvendo de uma forma que fica tipo, todo mundo gordo, não conseguindo. Na verdade, o corpo todo das pessoas muda, né? Eu acho que no final do filme eles mostram que... não no final, no meio, não sei. O próprio esqueleto das pessoas mudou. Porque agora elas têm muito mais cartilagem e gordura do que tinham antes. Então, os ossos não são muito mais conectados, sabe? Em Jogos Vorazes nós temos a capital, que é a definição de conforto, né? Tipo, as pessoas que moram na capital são conforto. Em comparação com as outras, dos outros distritos... que são completamente desconfortáveis. Elas não sabem lutar. Exato. Elas não conseguem lutar, transforma. Sobrevivência. É bem isso, assim, sabe? Eu só não sei, por exemplo, em Divergente, como isso tá muito presente. Mas também tem uma questão do conforto e do desconforto também, né? É uma coisa do herói também, essa coisa dele estar desconfortável pra ele poder se mexer. Porque justamente, do outro lado, os confortáveis não se mexem e por isso eles... Né? Não vão sair do lugar, isso mesmo. Não. Uhum. Tem que ter uma coisa boa e uma coisa ruim. Nunca vai ser de todo ruim ou de todo bom, creio. Mas a coisa boa é só pro pessoal que tá longe só do herói. Só pra elite, como sempre. peraí, eu lembrei de uma... Não, acho que não. Acho que 100% não. Tô aqui pensando aqui, né, pra minha cabeça. Gente, e assim, quanto ao cenário da ficção científica, vocês acham que é obrigatório ter esse negócio de tecnologia pra ser considerada uma distopia bacana de gente ler? Ou vocês acham que não precisa ter esse lance de tecnologia pra ser considerado um negócio legal pra ler? Pra cair nas graças do povão, vamos dizer eu assim. Acho assim, eu acho que não sei se é do momento, mas eu acho que a tecnologia, ela é um pouco importante, assim, pra história. Porque ela estar na história tanto ausente quanto presente, acaba sendo uma das características principais, assim, né? Tipo, pra te chamar a atenção, que é uma sociedade que se desenvolveu muito ou uma sociedade que regrediu muito em relação à tecnologia, porque isso mexe com o leitor, né? Isso chama a sua atenção, porque é uma coisa que você não consegue imaginar. Tanto você não consegue se imaginar num futuro no qual a tecnologia se desenvolveu muito. E você também não consegue tipo, realizar como seria a sua vida se de repente tudo acabasse, se desse um apagão. Eu lembro que tipo, tinha uma série que foi cancelada, eu acho que era Revolution o nome dela, que ela tratava disso, de tipo, um dia a energia acabou. E tipo, tudo que funcionava, né, por energia, que era tecnológico, não funciona mais. E agora? Eu acho que a presença ou a ausência da tecnologia, ela acaba Ela demonstra ter importância. Eu não sei se ela é essencial, mas ela tem demonstrado certa importância. Não sei se é por modismo ou não. Mas aí, no caso, dentro da questão da ficção científica... Tipo, envolvendo questões científicas mesmo? É, tipo... Tipo assim, o aparecimento, né, explícito das revoluções tecnológicas. Você acha que é obrigatório ter isso? Não, obrigatório não é. Obrigatório é uma palavra muito forte. É totalitário. Eu tô aqui de advogado do diabo, né? Vocês é igual viram. Dica de redação, sabe? Não use palavras definitivas. Olha, eu acho que, assim, é como o Fernando falou, obrigatório não. Claro que tem que ter aquelas coisinhas assim do um telefone, né? Do um e-mail. Por acho favor, que é... né? Não, cara, um telefonezinho, um e-mail, pô, pelo amor de Deus, né? Tem que ter um negócio desse. Agora, olha só, eu levei um tempinho pra ler, foi a seleção da Kira Cass. Cara, eu me apaixonei, sinceramente, eu me apaixonei pelo enredo. Porque ela não é aquela distopia, assim, onde o herói, ele tá passando por uma privação durante toda a história. Não acontece isso, ela é fofa, sabe? O foco central, ele nem é, assim, o problema do governo. Tem, lógico que tem, é uma América que precisou se reinventar, né? Ela tem um sistema de casta, é monárquica, tem o totalitarismo, entendeu? Que são, assim, elementos que a gente conversou aqui, que é fundamental numa distopia e tal. Tem o povo que está se rebelando contra o sistema. Não é todo o povo, mas boa parte, assim, do povo está se rebelando. Então, assim, isso a gente vê dentro de uma distopia, né? Esse resgate do livre-arbítrio e tal. Mas, assim, é uma distopia porque, assim, ela tem todas as características, mas ela é fofa, entendeu? Tem muita gente que vai dizer assim, vai discordar de mim. Ah, não, a seleção não é distopia. Cara, olha só, passa num... Tem todos os elementos ali. Ela passa num período que já não é mais o de agora. Ela tá se passando mais no futuro. Houve vários problemas na sociedade. A sociedade quebrou de tantas maneiras. Os governos falharam de tantas formas que eles inseriram, assim, casta, a monarquia totalitarista e tal. Mas, assim, tem pessoas dessa monarquia que não estão felizes com esse fardo, sabe? Uhum. E, assim, não vou dar spoiler, né? Que realmente vale a pena ler. E o nome da protagonista é América também, América Singer. E o príncipe Maxon, ai, muito lindo. Assim, eu recomendo, cara, sinceramente, pra quem quer começar assim, sem muitas tripas e sangue, igual, né, Jogos Vorazes, Divergente, que é uma pegada mais forte. Quem quer começar assim pra começar a entender como é que funciona. E ser inserido nesse contexto, sem cair de paraquedas, eu super recomendo a seleção. Uhum. Eu ia dizer assim que, na minha opinião, também não é necessário o aparecimento da questão da tecnologia, mas depois do que o Fernando falou, eu vou reconsiderar a minha resposta, né? Porque, não, é sério, porque assim, eu tava lembrando do filme A Vila. Que, querendo ou não, eu não sei pra quem nunca assistiu, então eu vou falar resumidamente aqui, né? Que a vila, ela é uma história, assim, que conta, né, de um grupo de pessoas que praticamente parou no tempo. É uma vila mesmo, e as pessoas que vivem dentro daquela vila, eles estão presos, vamos dizer assim, no século XIX. Não vou contar como isso acontece também, pra não dar spoiler. Tipo Amish. E tipo o quê? Amish. Eita, esse eu não assisti não, o que que é isso? Ah, para de ser maluca. Amish é aquele, aquele grupo de religiosos. Ah, tá, Amish. Isso, uhum. Amish. Tá, não, não, entendi. É, tipo os Amish. Exatamente. Uhum. E eles têm lá as roupas do século XIX, os costumes, e não tem nada de tecnologia. Então, no meu conceito, quando eu ia responder essa pergunta, eu ia falar, não é necessária a questão tecnológica pra falar de uma distopia, mas é aquilo que o Fernando falou. Querendo ou não, a história traz pra dentro dela a questão da falta, né? Da regressão tecnológica. Dentro daquele pessoal, daquele grupo que vive dentro da vila. Então, lá eles não têm acesso à internet, não têm acesso aos confortos que a gente tá acostumado. Computador, não, essas aí. Coisas. Peraí, rapidinho. Eu lembrei de um negócio aqui. Cara, é uma vila. Eles estão tão ferrados que eles não podem nem mandar pombo pra pessoa. É uma vila, cara. Tu vai andando ali no final da vila. Tu conversa. Não tem nem um correio de antigamente, não. Um e-mail de antigamente. Nem dá, cara. Não dá nem pra soltar um pombo. Vai mandar pra quem? Gente, tá muito ruim mesmo na vida. Tá muito ferrado na vida. E mesmo sem dar o spoiler, eu acho importante dizer, parando pra pensar agora, que uma das questões centrais que move a motivação dos líderes lá daquela comunidade realmente tem a ver com a tecnologia. Agora que eu tava lembrando disso, realmente tem a ver. Então, eu acho assim, embora a tecnologia não esteja presente na história, igual é o caso do filme da Vila, eu acho que ela tem, sim, um papel importante na discussão da temática que está se passando aí. Uhum. Assim, eu sou uma pessoa que nunca viu o filme A Vila. Mas, assim, quando ele saiu no cinema, teve o boom, né? Todo mundo ficou falando no filme. Eu acabei recebendo spoiler. Então, eu descobri o filme inteiro. Aí, eu acho que acabei não precisando assistir, né? Porque todo mundo falava do final e tal. Então acho que foi até por isso que eu ainda não assisti, que eu nunca assisti até hoje. Porque eu já sei tudo o que acontece no filme. Tem até paródia já, né? Que eu já vi e tal. Mas assim, em relação ao que a Clara falou, a seleção, né? Eu fiquei com uma dúvida. A tecnologia, ela não se faz presente? Tipo, nem... Ela faz. Não, mas ela, assim, é porque a tecnologia, ela costuma ser quase personagem, né? Porque é isso que a Ellen falou aqui. Na vila, pra discussão, a tecnologia é importante não estar. Mas no, na seleção, da forma como você falou, da seleção... Na seleção é igual como se fosse aqui. Não faz. Assim, é porque hoje em dia... Quer dizer, não faz, faz. Hoje, tu sente... Se tu ficar sem telefone, tu vai sentir falta, não vai? Sem internet da pau, tu quase surta. Todo mundo, né? Quase tem um tremelique. Misericórdia. Mas digamos, você tá de férias e você tá com a tua internet dando problema. Ah, que se dane, aí tu larga a droga do celular pra lá, vai na praia, dá um mergulho, não sei o que, conversa com a tua família, sei lá, com teus amigos, não sei o que. Entendeu? Acaba sendo uma coisa secundária. Uhum. Na seleção, é uma coisa assim, é secundária porque é cotidiano, entendeu? É uma coisa que não foi afetada. Eles têm e-mail, eles têm celular, eles têm, entendeu? Então, telefone. No caso, a tecnologia não entraria muito na discussão, né? Não, ela não entra tanto assim na discussão, ela tá presente. Mas ela não é o ponto central. As coisas não evoluíram ou degradaram por causa da tecnologia, uhum. não. Uhum. Mas por causa das escolhas mesmo dos governantes. Entendeu? Eles quebraram, tipo aquela crise de 29, uhum. sabe? Todo mundo tem pânico. Ou então, uma de 2008 que teve aqui no Brasil. O pessoal ficou... Quase morreu. Uhum. A mesma coisa acontecendo repetidas vezes, entendeu? Imagine um cenário de recessão contínua, mundial, entendeu? As sociedades vão quebrando. E isso aconteceu na América, né? No caso, na América do Norte. A situação ficou tão crítica que eles tiveram que reinventar uma sociedade. Uhum. Aí veio aquela questão das castas, aí tinha o pessoal que era... das castas 1, 2, 3, estava tudo certo. Aí o pessoal que já estava chegando lá na 6, na 7, na 8, já é tudo ralé, né? Os perrapados mesmo, que não tem nada, às vezes até falta comida, tem toque de... Eu ia ser dessa turma aí. Tadinha. Ela sempre faz esse drama, cara. Happy Hunger Games, and may the odds be ever in your favor. O que eu acabei de lembrar, um assunto, tipo, o que tá muito em voga agora e que tem, tem sua distopia, é Black Mirror, né? Todo mundo tá falando muito agora nessa série. Eu ainda... Opa, tá na minha lista do Netflix. Cara, tá na minha lista também, eu ainda não vi tudo, mas assim, a série, ela não é contínua, né? Cada episódio é como se fosse um conto e eles não têm ligação entre si. A única coisa que eles têm em comum são a crítica à sociedade, sabe, tipo, a tudo que a gente vive, e geralmente tá ligado à tecnologia. E então, eles querendo ou não, eles vão acabar caindo em distopia, né? Então tem episódio que a gente pode considerar como distopia, tem episódio que a gente não considera tanto assim, mas vale a pena ver. Eu tenho uma amiga, gente, que tá louca por causa disso, ela já veio: ai, por favor, assiste, que não tem ninguém pra comentar. Eu falei, calma, mulher, calma aí que pra ver eu o que é essa série? É Black Mirror, exatamente. Gente, e eu ainda vendo Filhos da Anarquia. O legal dela é que eu acho que, tipo, ela segue um dos objetivos, né, da distopia, que é fazer você pensar, né? Tipo, muitos dos episódios você para e reflete sobre o que a gente vive e tal. É como se ela pegasse e exagerasse algumas coisas pra você ver, tipo, olha só onde você poderia chegar, tá vendo? Esse é o gancho da distopia. Show de bola. BetaCast informa: antes de solicitar o seu beta na página do NIA, lembre-se de enviar o máximo de informações possíveis da sua história logo na primeira mensagem. Pra quem vai arriscar escrever uma distopia, uma dica bacana é ler bastante sobre o assunto, tá? Pra não estragar o texto, colocar um dramalhão no meio de um mundo perdido, porque a gente já viu aqui que cada coisa tem seu lugar. Então, por favor, muito cuidado aí. O livro distópico, ele normalmente tem um tema central, né? Que sempre envolve, assim, o governo, uma crítica social, sabe? Pobreza, guerra mundial, essas coisas. O humano, claro, né? Tipo, nós somos humanos, então a gente vai problematizar a raça humana. Também tem muita ligação com catástrofe, decisões erradas, tudo que pode te levar por esse caminho de destruição e essa bola de neve que a gente falou, né? Que vai culminar numa reconstrução. Pode ser que tenha destruição, né? Ou quase, e chega uma reconstrução. Como a gente também falou, tipo, pode ser uma coisa que esteja muito à frente, pode ser que esteja mais ou menos, pode ser, tipo, daqui a 20 anos, vamos dizer assim. Vai depender do que você quer pro seu mundo, né, na história. Outra coisa que a gente pode lembrar é que o distópico, ele também pode ser pós-apocalíptico, mas não necessariamente. É verdade. E, tipo coisa que a gente vê muito por aí, né, que as pessoas, elas mexeram tanto no planeta, elas exigiram tanto do planeta, da natureza, que acabou causando uma grande catástrofe natural, como a própria natureza se voltando contra quem estava explorando ela. Uhum. Em relação ao desfecho, aí varia, né? Tipo, vai variar do que você quer, você pode ir de um feliz pra sempre na colina do Mato Verde. ou então, porque é divergente, né? Ou então pode, sei lá, ser tipo exatamente assim, dividindo a opinião, né? Tipo, uma coisa mais Stephen King, sabe? Tipo, não vou dizer que está feliz, então se você quiser parar por aqui, você pode parar, sabe? Mas, né, gente? A gente não fala muito pra não dar spoiler, porque spoiler é feio. Tá, deixa eu fazer aqui então uma lista sobre os subgêneros da distopia pra quem tá tá mais afim de atrair um leitor, vai tá pensando em escrever sua fanfic aí de voltado pro gênero da distopia. Então, assim, não sou eu que tô falando, não é o grupo do BetaCast que tá falando, mas foi best-seller no New York Times, então isso já fala por si só, né? É, totalitarista, tipo Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. É, pandêmico, tipo Maze Runner, do James Dashner. O livro de Eli é um roteiro, né, cinema, mas quem também for escrever essa linha... Ah, inclusive, tem muita gente que tá com dificuldades em escrever roteiro, por favor, passem lá na dica do Dicas de Português, do NIA, da Liga dos Betas, tem lá como escrever roteiro, tudo direitinho. Então, assim, o livro de Eli é essa parte religiosa, né, é um subgênero religioso, foi Gary Witter que escreveu. Tem O Preço do Amanhã, não sei se vocês viram O Preço do Amanhã. Ele é um roteiro do Andrew Niccol, que ele fala sobre o tempo das pessoas, como o tempo das pessoas é valioso, e que, tipo assim, hoje em dia a gente fala muito sobre isso, né? Ah, o meu tempo é muito valioso e tal, mas ali ele vale a sua vida, O Preço do Amanhã. É o que tem o filme com o Justin Timberlake? Super. É. Tá. Ele é muito legal, cara. É super legal, recomendo. Né? Esse eu nunca vi. Super recomendo. Tem, assim, distopia sobre anarquia e conspiração, que é o tema da Verônica Roth com Divergente. Ficção científica, inclusive a Evelyn Santana estava conversando comigo, acho que foi ontem, cara, ela perguntando, cara, você já viu uma hospedeira? Aí eu falei assim, olha só, querida, eu não vejo esses filmes de alienígena fazer mal, possuir nosso corpo, fazer mal, assim. Aí eu falei, não gosto dessas coisas de tripa, não sei o que lá. Aí ela, não, garota maluca. É um livro, não sei o que, sobre... Aí tá falando sobre um pessoal que possui corpo, sim, mas, tipo assim, é pra fazer as pessoas serem melhores, sabe? Uma coisa dessa. Quem fez essa história, né, foi a autora dos Vampiros Brilhantes. É verdade mesmo. É Stephanie Meyer. É ela mesma. Eu nem lembrava que era ela que tinha foi ela que... escrito esse livro. Porque eu já ouvi falar da hospedeira mesmo. Aí, deixa eu ver. Aí tem aquele do Feios, Scott Westerfeld. Acho que é assim que fala o nome dele. Ele que fez essa série, fez também, arrebentou no The New York Times, cara. Ficou ali figurando um tempão. Com certeza... deixei algum de fora, né? A gente deixou de falar sobre várias, mas não foi de propósito. A culpa é do tempo, tá acabando. Então a gente vai correr pro nosso infame quadro de fofocas. Pra quem não sabe, nós temos no nosso BetaCast um quadro todo dedicado a compartilhar algumas curiosidades sobre os autores por aí. Então, estando vivo, estando morto, a gente tá falando, se tá flopando. A gente fala mesmo. A gente fala mesmo. Se vai pra lista dos vendidos, se o cara tá ruim na fila do pão. Então, assim, pro quadro de hoje, a gente trouxe algumas novidades desse autor, que foi de uma das séries que foi comentada hoje, que é a distopia Feios. A gente vai falar sobre ele. Trouxe aí quentinho da venda. Algumas fofoquinhas sobre o autor Scott Westerfeld. O Scott Westerfeld, pra quem não sabe, né, se você ouviu o BetaCast inteiro e não prestou atenção em nada do que a gente falou, ele é o autor da trilogia Feios. Se você gosta de ler história em inglês, o tema é Uglies. Uglies. E é, só para situar vocês melhor, né, que a gente comentou um pouquinho dela, mas eu vou dar uma pincelada novamente para vocês. Essa trilogia Feios, ela acontece num mundo onde sempre que um adolescente ele faz 16 anos, ele ganha uma operação plástica. Olha que chique. Caraca, ele ganha, eu esperava tanto por isso. Ele tem que ficar... Chegou nos 16 anos, ele tem que se transformar, né? Tem que fazer um makeover, né? Vamos fazer assim, uma transformação geral aí, um esquadrão da moda, né? Pra ficar parecendo um top model mesmo, pra ficar um supermodel, vamos dizer assim. Ficar padrãozinho. E aí tem... Isso, tem que ficar um padrãozinho. Tem que ter olhão grandão, lábio carnudo. É, ninguém é gordo, ninguém é magro, né? Essa história, todo mundo tem o peso certinho aí. Eu tenho, né, que ir pra esse lugar. Gente, né? Até aí, então, tá bom. Né? Né? Nem parece coisa ruim. Nem parece coisa ruim. Tá, na verdade, parece uma coisa boa, só que não é. E quando a gente lê a história, que a gente vai descobrir o porquê não é. Especialmente se você é de um grupo aí de adolescentes radicais, que eles são chamados de Smokies. E eles se rebelam aí, não é spoiler, tá? Isso aí já dá pra você saber mesmo. Eles se rebelam porque eles decidem que eles querem manter as próprias faces. Eles não querem lá, né? A face que o outro quer que ele tenha, né? Que a sociedade quer. Aham. Uhum. E todos os livros da série... do Scott, eles estiveram, igual a Clara já falou, nos best-sellers, né? Do New York Times. Então, o cara arrebentou a boca do balão aí, né? Cara, essa série é muito boa, cara. Sinceramente, vocês têm que ler. Eu já fico falando, vocês têm que ler, vocês têm que ler isso, têm que ler aquilo. Mas é porque essa, inclusive, a 20th Century Fox, ela comprou os direitos de filmagem do primeiro romance. Assim, até agora, tudo que a gente sabe é que tá no limbo. ninguém tem uma notícia do andamento, sabe? De como que vai acontecer, se vai realmente acontecer. Então, a pergunta que fica no ar é, será que vai flopar? Tamo na sombra. É, tá na sombra. Será que vai flopar? Será que vai flopar antes de sair? Seria interessante se tivesse um filme desse, hein? Eu acho que ia fazer um sucessinho aí. Mas, enfim. Mas a fofoca não para por aí. Isso aí foi só pra situar vocês. A fofoca mesmo vem agora. Porque se você leu ou se ficou interessado aí de conhecer um pouco mais sobre as obras do Scott Westerfeld, ele tá com uma nova série. São 7 livros que compõem essa série. E foi lançada agora em janeiro. E essa série ela chama Horizon. É, Horizonte, né, em português. E essa história, ela é sobre um grupo lá de crianças que elas... Aconteceu uma queda de um avião, né, misteriosamente esse avião caiu. E quando essas crianças, elas conseguem sair lá dos destroços, elas percebem que elas estão presas contra a vontade delas numa selva cheia de criatura estranha. Lost Meaning. Não, é engraçado, porque segundo o próprio autor... Veja bem, segundo o próprio autor, a história... É basicamente uma mistura de Lost. Ai, ó, né? Já tô com medo por causa disso, né? Ai, Terror acertei. No Pântano e O Senhor das Moscas. Credo. Então. Uma coisa louca, né? E assim, o autor, ele já avisou que ele já planejou a série inteira, ele já escreveu o primeiro livro, mas os outros 6 não é ele que vai escrever, ele já deixou avisado. Ele já planejou a história inteira, como é que vai funcionar, já deixou o esqueminha da história completo, né? Dos 6 livros. Só que ele tem um time de, sei lá, amigo, colega, que vai escrever cada um livro pra ele. E por enquanto é isso que ele falou pra gente. Ele já divulgou o nome da autora, que vai estar escrevendo o segundo livro da série, mas os outros ele quer manter segredo, que é pra fazer suspense aí pro povo. Mas se você gosta, né, de uma pegada, assim, de Lost, né? É. O problema é o final. Lost, né? Meeting. Happy Hunger Games! And may the odds be ever in your favor. Não, já chegamos ao fim, não chorem, do Betacast de Distopia. Gente, foi bom, olha, foi bom. É tema, não, e engraçado que esse tema é tema que dá pra fazer, como eu tava falando com ele, dá pra fazer um livro sobre como escrever distopia, cara. Porque é muita muito coisa. Muito pano pra manga. Vocês vão achar mais informações no blog da Liga, ligadosbetas.blogspot.com, no Tumblr do BetaCast, que é ligabetacast.tumblr.com. Aí vai estar no feed, iTunes, tem o SBLAN também, que é super parceria também com o BetaCast. Então é isso, muito obrigada se você ouviu a gente até esse momento, porque você realmente está querendo escrever sua distopia, então boa sorte com a sua distopia. É isso aí, e é importante falar também, né, que se você gostou da presença do nosso convidado ilustre, o Fernando, aê! Pode mandar na ESC do Tumblr falando assim, ó, queremos o Fernando em mais episódios. Que a gente vai convidá-lo para estar conosco. Pode postar, porque eu quero voltar. Pode pedir, me apresenta, por favor, que eu volto. Aê, que bom. Fechou, obrigada, então. Fernando. É só pedir. E importante falar também, né? Se vocês aí curtem uma boa distopia ou têm sugestões para mandar pra gente aí, pode mandar também pela ESC do nosso Tumblr. Ou se quiser também contar alguma coisa aí diferente, pode contatar a gente também pelo nosso e-mail, né? É, também se o pessoal quiser fazer uma pergunta, né? Se tiver dúvida de como montar esse plot aí, nada que seja uma betagem completa, porque a gente não vai conseguir dar conta. É, porque distopia é bem, tem que estar bem estruturado, né, pelo que a gente já viu aqui. Então é só deixar a perguntinha aí que a gente vai responder o quanto antes. Beleza. É isso aí, pessoal, valeu, um beijo.